E como é o destino, né? Muitas das vezes fui em vários lugares, conheci várias pessoas, dei vários abraços, vários sorrisos, pra lá na frente se decepcionar. Esse mano foi diferente. A decepção foi de imediato, mas com o decorrer do tempo veio a superação, né? Veio a amizade, veio o respeito, a consideração. Fatos esses que ele conquistou. Ele conseguiu conquistar o meu respeito, minha admiração, meu carinho. As sinceras palavras mesmo é que pra que esse mano aí ele consiga atingir todos os objetivos e alcance todos os sonhos, consiga realizar todos os sonhos que ele tem em mente, que é o desejo dele, morou, meu? Abençoado por Deus. Se for pra alcançar sonhos, alcançar objetivos que não tem a benção do Senhor, já não vale. Tem que ser abençoado pelo Mestre. E eu tô aqui fazendo parte desse sonho. Muita fé, guerreiro. Douglas, Realidade Cruel. Vou xingar, hein? Eu comecei a me envolver mais com Ordem Própria, porque eu promovi vários eventos de rap, shows, e colocava o Daniel. Teve uma ocasião que eu queria lembrar, teve um pré-lançamento da mixtape no dia 28 de março, Clube da Forte. E eu falei, Daniel, vocês estão envolvidos. Tamo, tio, é mesmo? É, tá envolvido. Mas só que é o seguinte, eu quero cantar 3 horas da manhã pra fechar a festa. Eu falei, legal, demorou, é com você mesmo, tio. Inclusive vai ter até uns parceiros lá, um público do Ordem Própria que vai cantar as músicas. Você vai ver, tio, vai ser louco. Eu falei, vai ser louco? Então é com você mesmo. Mano, toda festa de rap atrasa. Atrasou. 1h30 da manhã, chega o Daniel no meu ouvido. Tio, coloca nós agora, vai atrasar. Falei, tio, você falou que você era o grupo pra fechar, então você vai fechar. Daniel sai fora. Deu 3 horas da manhã, o Daniel cola, já bravo. E aí, é nós, é nós. Calma que vocês vão ser antes do facção, tio. Daqui a pouco esse cara bateu no meu ombro. Tio, você é forgado, hein, meu? Você é muito forgado. Falei, eu sou forgado mesmo, você falou que você tinha um público seu que ia curtir seu show, então agora você vai ter que mostrar pra todo mundo, pra essas 1.500 pessoas que tá no evento, que você vai representar mesmo, tio. Tá bom, tio, mas depois eu quero trocar ideia com você no particular. Eu falei, demorou, vai fazer seu show que tá na hora. E realmente representou mesmo, porque era 4h30 da manhã, 1.500 pessoas no evento, certo? A maioria levantou, ele levantou o público e fez um show legal pra caramba. E o Ordem Própria, meu, pra mim, é mais uma válvula que veio pra somar no rap, certo? Com a expressão contundente de resgatar, de informar, conscientizar e denunciar, certo? Essas patifarias que o sistema coloca aí. E é isso aí, Ordem Própria. Parabéns pelo seu disco, certo? Que Deus abençoe você. Sem mais, DJ Bola 8. Valeu. Mano, eu lembro que foi um sábado. Toca o telefone. Eu tava gravando, né? Sábado. E aí o mano já chegou falando uma pá, que eu tinha que apoiar, que eu tinha que fazer o disco. Tipo, emocionadão. E o mano lá, mandando mó rajada. E o outro mano esperando dentro do aquário, que eu tava gravando voz, né? Mas enfim, aí eu falei pra ele com calma. Falei, mano, depois a gente troca ideia. Não, mas pá, falei, mano, calma, mano, relaxa, me dá seu telefone que eu vou te ligar, tá? Enfim, acabamos marcando uma data, ele colou com uma rapaziada. Mas só ele que cantava, tá ligado? Aí, enfim, mas aí, na hora que a gente fez uma base e tal, que conta um pouco da história dele, que é até uma história real, da mãe dele e tal, da irmã dele. Aí eu vi que o bagulho é... Ali eu vi que passou da emoção, tá ligado? Aí eu vi que realmente o mano tinha talento e não era só da boca pra fora. Que é aí que você sente, né? Quando o cara vem aqui, você faz a base, o cara vem e põe a voz. Aí você vê se o cara tem a pegada ou não tem, ou ainda não tá preparado. E o Daniel, eu vi que ele já tava preparado, tá ligado? E de lá pra cá, assim, putz, a amizade só aumentou. E hoje, acho que além de produtor, eu dou vários conselhos, que ele... Putz, o que você acha disso? Você acha daquilo? E eu dou minha opinião, né, mano? dos baratos, por algum lance de experiência, por já ter tomado várias canseiras também. E aí, várias, já rolou várias fitas, até assim, além do rap, de precisar do Daniel, e ele tá ali, dele de repente precisar de mim pra alguma fita também, poder tá junto no que é possível, né? Quem faz o bem, merece o bem, tá ligado? O mundo vai girar pra quem corre, mano. Quem ficar parado vai ficar pra trás. Então eu não preciso nem falar mais nada, né, mano? Quem é merecedor vai conseguir, vai conquistar a vitória aí. O Ordem Própria tá aí, mostrando a nova cara do rap nacional, a responsabilidade do rap nacional. E é isso que o rap nacional precisa, tá ligado? Responsabilidade, atitude. E eu acredito que esse disco do Ordem Própria tá aí pra dar uma erguida no rap nacional. É isso mesmo. Aqui é Eric 12. Revira a volta à máfia pra vida, rapaz. Vai pensando que tá bom, vai.